Alô, alô, som. É isso aí. Tá muito alto, né? Baixar um pouquinho aqui. Aqui, ó, aqui é o volume, tá? E aqui é o sax. Peraí. Alô, alô, som, beleza? É isso aí. Boa noite, a gente tá aqui no Cabuloso, aqui em Salvador. O Rock Tribe ainda não entrou, né? A gente tá aqui. Beleza. Salvador, Ateliê Cabuloso Pelourinho, pra segunda Jam Intercontinental do Pelourinho, né? Aqui apoiada pelo Cabuloso aqui. Artista de São Félix, Salvador, Bahia, planeta inteiro. Queria agradecer a presença aqui do meu amigo poeta Cleiton Márcio Gandhi e sua companheira aqui. É isso aí, meu irmão. Bem-vindo, meu querido. E aqui a gente tá aqui com Hit Vic, diretamente de Chicago, atualmente morando em Iowa. Meu colega de cátedra, professor lá da Universidade Estadual de Iowa, não é isso? E estamos aqui online com Michel Leblanc aqui, diretamente do interior de Quebec, Canadá, o Bernd, lá no, em Colônia, na Alemanha, e o Rock Tribe, diretamente da Turquia. We'll be right back.

Aí, pessoal, esse aí é o Rock Tribe, diretamente da Turquia. Ele tá ali no tecladinho ali, ó. Ele tá tocando um teclado simulando um oud. Então vou aumentar aqui, Rock Tribe, please, solo. Viva a Turquia! É encruzilhada do Oriente com o Ocidente, é isso aí. É isso aí, esse aí foi o solo do Rock Tribe, ele vai ainda finalizar, ele vai ouvir. Now, please, Shimi, your time to solo, Shimi. Agora, daqui a pouco vai vir o solo do Shimi, diretamente do Canadá, interior do Quebec. Esse foi o solo do Michel LeBlanc, lá de Quebec, Canadá. Agora a gente vai pedir o solo aqui do Blue Note, da Alemanha, guitarrista da Alemanha. Blue Note, please, solo. Esse foi o solo do Blue Note da Alemanha. Agora vamos ouvir um solo do baixista Bernd Cole de Colônia, Alemanha também. If you say you be colonial man, you don't be slave, but before they don't release you now. but you never release me yourself. It be so. Colombia tells me. Vocês aqui, bicho. Espera aí, meu irmão. Só podia ser na galeria aqui do Cabulo. É, essa foi esse sample aqui, essa música aqui, pessoal, foi do Fela Kuti, né? É um sample de uma música chamada Colonial Mentality, né? E aí a gente separa num software criado na Paraíba, né? Se chama Moisés, que é uma inteligência artificial. Tá ligado, né, Gandhi? Ô Gandhi. Gandhi, você sabe que a inteligência artificial mais usada no mundo para separar as faixas de música foi feita na Paraíba, velho. É Moisés.ia, é o nome que os caras botam, Moisés, porque separa as faixas, tá ligado? É. Vamos seguir aqui no outro tema aqui e aí a gente vai testando. Think all about bomb, the blue was the arms of me, you know? Tell me, Sam. Think all about bomb, the blue was the arms of me, you know? Tell me, Sam, one thing, and see if you understand. One thing and see if you understand. One make them a talk about me ambition. Say one make who them a talk about me ambition. Come and say some of them a ask me where me get it from. Just some of them a ask me where me get it from. I told them no no it's from creation. I told them no no it's from creation. Bam bam ayo. What a bam. Thank you. ayant surmonté la contrariété, il a accédé au nirvana. Ayant surmonté la contrariété, il a accédé au nirvana. Come and say some more than the hot stuff. Hey, rock type, this violin at the end was like great, man. Pô, o cara meteu um violino aqui no final, massa, né, gente? Então esse aí é o Rock Tribal que mandou o violino aqui, ficou lindo, né? É esse aqui, ó, diretamente da Turquia. É, aí, ó, salva de palmas aí pro Rock Tribal. Esse aqui é o Hit Vic aqui, diretamente de Chicago, morando em Iowa agora. É, registrar a presença do amigo Niago aqui também. É isso aí, esse aí é o Bernd. Aí, Bernd, de Colônia, o baixista ali. O saxofonista Michel. Ali, valeu. Vamos uma coisa mais dançante agora aí, Hit. É, beleza. Vamos mudar aqui a batida aqui. Aí que funciona assim, ó. Tem um ciclo, né? E aí não é em tempo real, ele é em tempo musical. Então a gente segue esse ciclo aqui, ó. É no, todo mundo na mesma batida por minuto, né? E aí a gente... Aí eu vou botando uns trechos de música aqui e a gente vai tocando em cima. Aí fica meio lento assim o tempo, porque eu tenho que fazer o DJ e o guitarra tudo ao mesmo tempo aqui, o MC, né? Aí, greetings from Bahia, man. Hey band, we played these songs a lot of time, but first time with Rich Vic, so sorry. A gente já tocou essa música várias vezes, eu já toquei com o band esses temas, mas com o Rich Vic vai ser a primeira vez, então a gente vai mandar aqui uma sequência aqui, em homenagem ao meu amigo aqui que me mostrou vários sons durante a minha graduação em computação, grande poeta aqui, Clayton Massa, ele me apresentou esse universo aqui que eu vou retribuir agora os ensinamentos do meu colega Gandhi agora aqui. Vamos começar então simplesmente com as pedradas aqui. Você vai reconhecer a voz desses caras aqui que você gosta.